deixei para trás. Quando olho para o lado, digo não aguento mais. Mas agora estou aqui, começando a pensar. Se eu não tivesse o que escrever, quem iria me ajudar? Eu não estou sozinho, caminho da paz está do lado. E nós vamos completar e mandar nosso recado com o pensamento bom, de atitude e expressão. Para todo movimento, venha ver o que é bom. Com MC Maroca, não, não, não vamos parar por aqui. Um conselho, meu amigo, eu vou te dar. Se você tem um grupo, nunca deixe de cantar. Nunca desista. Eu quero ouvir então. Nunca desista. É isso aí então. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer. Ultimamente a gente só anda na correria, com o pensamento em Deus, em nossos orixás, com a esperança que um dia tudo vai mudar. Se você quer ser um bom artista, seja humilde, não ligue pra quem te critica. Por isso eu te digo, isso é a pior coisa da vida, criticar o seu amigo só porque ele é artista. Mas lute pelo que você sempre quer, seja músico ou alguma coisa qualquer. Esses playboys que criticam nosso rap, criticam o movimento por causa que não conhece. Eu sempre fui um cara que nunca critiquei. Se criticar meu movimento, critico você também. Quero que você me mostre sua coletividade. Mostre que você é um guerreiro de verdade. Nunca desista. Eu quero ouvir então. Nunca desista. Mais uma vez então. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer. Nesse barco eu nunca vou entrar. Esse negócio de criticar está em qualquer lugar. Então vamos remando, bola pra frente. Bola pra frente como se fosse um futebol, ou então jogar um basquetebol. Na maioria das vezes jogos e religião. Não ligue pra quem te critica. É isso aí, sangue bom. Sangue bom é aquele que tá junto na parada. Quando a ideia é quente, ele nunca dá mancada. Não fica inventando seus problemas pessoais. Já estou de saco cheio, já não aguento mais. Faça como eu, faça a sua obrigação. Fique sempre na linha. Não dê mancada não. Nunca desista. É isso aí, DJ Gordo. Nunca desista. Mano Adriano então. Nunca desista. AKM então. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer. Seja música ou alguma coisa qualquer. Nunca desista do que você sempre quer.